Eu preciso viver, andar pelas ruas. Entre as lutas do povo, eu sou só mais um roxo na esquina. Vulnerável da alma e o corpo. Um cara igual eu, com a mente suicida. Precisa de pouco na vida. Nada mais pra provar pros outros. Liberdade é ponto de vista. Tudo em dia, contas pagas, minas rasas. Vou subindo sem fazer ninguém de escada. Eu acho chato essa corrida. E a abordagem de rotina já não me intimida em nada. Eu já não sinto medo, eu me sinto mais vivo que antes. Eu preciso viver, eu me sinto mais forte que antes. Eu preciso viver, eu me sinto mais forte. Era junho de 2001, mais um neguinho na rua. Mais um filho de mãe preta, mais um de canela russa. Mas eu sonhando com tudo, sem nenhum medo do mundo. Mesmo com as armas na nuca, bem no meio da divisa, entre a Palmeira e o Muca. E eu peço perdão por todas as vezes, todas as crises, todas as cicatrizes. Causada pela sede, o meu fim não vai ser triste. Sou como um peixe na rede que enfrenta o medo e tentando fugir resiste. Eu sou um guerrilheiro, eu me sinto mais forte que antes. Não há nada errado você ter seu carro, você morar no... Você ter vivido seu dinheiro, seu sucesso. Não tem nada errado. Eu tenho a minha alma consciente, cara. Eu nunca duvidei de você, do teu potencial. Não duvidei, não duvido. Eu preciso viver, eu me sinto mais forte que antes. Sim, não quer ver o desenho? O que você quer ver? Quer ver o papai? Quer ver o papai?